me mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Moleca já estão na pista, as molecas já estão na pista. Como é que é? Assim, as molecas já estão na pista, as molecas já estão na pista, na pista, na pista, na pista, na pista. Que tamozinho, hein, pai? Vou até acender um pra escutar essa, hein? Não tem jeito, é. Super Lobão Live. Agora é Live. Super Lobão Live. DJ Márcio Mix. Projeto!